Exato. São rosas, são pedras de crack. Pela orla de copa, mendigos jogam bola com o Tupac. E o time da minha rua é invencível, só tem crack. Steve Wonder é o goleiro e Osama destrói no ataque. Maníacos do parque, eu queimo igual Joana Dark. Num rolé com Peter Parker, dei 3 tiros em políticos mais ricos que o Tony Stark. Pausa pra isso ter destaque. Seja um gênio, um visionário. Eles vão te achar doente. Ame sua mãe, venda drogas, use um entorpecente. Roube um banco no assalto sem inocente. Veja só, não sei quem é o super-homem. Eu odeio Clark Kent. Eu trafico a minha visão e tu se torna independente. Tô 10 anos atrasado e 3 vidas na tua frente. Que eu sou um cheiro a detergente. A House patrocina o 50 Cent. Minha mente é tipo um caos pandêmico. Minha rima é bomba atômica. Teu cérebro anêmico com diarreia crônica. Isso suou polêmico. Seus ídolos escrevem rap em rolos de papel higiênico. O mundo é abstrato, aliens fazem contato. Deuses jogando dados, o céu parece tão chato. Viver sem pecado é um saco, mulheres, drogas e um paco. Então Alexandre o Grande virou só Alexandre o Pato. O mundo é abstrato, o mundo é abstrato. É abstrato, o mundo é abstrato. Aliens fazem contato, anjos traficam drogas. Leão da pro ar de grato. Viver sem pecado é um saco, mulheres, drogas e um paco. Então Alexandre o Grande virou só Alexandre o Pato. Rosas e pedras de crack. Rosas, pedras de crack, vícios e tentações. Rosas, pedras de crack, o mundo e suas frustrações. Tô ouvindo Your Sweet Shot, fazendo a cura da bola. Pensando em imitar o Kurt, seringas e Coca-Cola. MCs atrás de hype, falindo, comprando soda. Lil Rato sonhava tanto em ser popular na escola. Vejo MCs com muito flow, cagando rimas no papel. É tipo, compro uma Ferrari, mas mora de aluguel. Sei que o ódio pelo trabalho te faz odiar o dinheiro. O amor pelo trabalho foi o que matou o coveiro. Tu quer rap de mensagem? Desculpa, eu não sou carteiro. Eu tô na esquina do tempo, sempre entre o mundo e o medo. Meus sonhos nunca descansam, por isso eu não acordo cedo.